Portal do Arrocha. Naldinho e Leone, as vozes que machucam. De uma hora pra outra você acabou com tudo. Disse que eu não fazia mais parte do seu mundo. Doeu. Os primeiros dias sem você, meu mundo desabou. Foi quase um mês no bar da rua ao lado. Pra tentar te esquecer, virei freguês. Até consegui fazer você virar passado. Doeu. Chega do trabalho não te encontrar. Com um sorriso lindo, perfume francês. Doeu, mas superei. Doeu, mas tenha certeza que vai doer mais. Quando se arrepender vai chegar a sua vez. De afogar as mágoas na mesa de um bar. E ver que por amor você virou freguês. Nos primeiros dias sem você, meu mundo desabou. Foi quase um mês no bar da rua ao lado. Pra tentar te esquecer, virei freguês. Até consegui fazer você virar passado. Doeu. Chega do trabalho não te encontrar. Um sorriso lindo, perfume francês. Doeu, mas superei. Doeu, mas tenha certeza que vai doer mais. Quando se arrepender vai chegar a sua vez. De afogar nas mágoas na mesa de um bar. E ver que por amor você virou freguês. Você virou freguês.